finlandês Matti Latvala é o novo líder do Rally de Portugal. Upp Ankers é o próximo treinador do Bayern de Munique. E no Sub-21, Portugal venceu, em futebol, a República da Irlanda por 2-0. Estes são alguns dos motivos de destaque da edição de hoje do Desporto Antena. Viva com a Interweb o fulgor e a sinceridade da canção tradicional portuguesa. Alma Lusa, o seu programa de música tradicional portuguesa que vai para o ar na Interweb entre as 15 e as 18 horas. Alma Lusa, com Carlos Bonaparte, entre as 15 e as 18, aos sábados, aqui na sua Antena Web. Na Antena Web proporcionamos-te verdadeiras noites elétricas. Electric Nights, para que a tua noite seja repleta de energia. Todos os dias de segunda a domingo, entre as 2 e as 4 da manhã. Electric Nights, na Antena Web. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. Boa noite. A edição de hoje do Desporto Antena começa pela Euroliga. Um grande evento no desporto europeu em geral e no basquetebol em particular. Na passada terça-feira realizou-se o primeiro jogo da melhor de 5 nesta eliminatória, nestes quartos de final. Estamos perante 4 equipas espanholas, 2 gregas, 1 italiana e 1 israelita. Ora, confrontos que fazem crescer água na boca, como por exemplo um Barcelona-Panathinaikos. Ora, este foi o grande jogo da passada terça-feira, no primeiro jogo de a melhor de 5. A equipa do Barcelona venceu por 83-82 a equipa do Panathinaikos. O Cajalaboral venceu por 76-70 a equipa do Maccabi de Tel Aviv. O Real Madrid venceu por 71-65 a equipa do Power Valencia. E o Olympiacos cilindrou por 89-41 a equipa do Montepaschi Siena. Aliás, os gregos Olympiacos proporcionaram ainda um recorde. Ao intervalo do encontro, registava-se um 47-9. Um resultado que nunca havia sido alcançado numa Euroliga. Mas desengane-se se pensou que já estaria quase tudo decidido. Ontem realizou-se o segundo jogo, a segunda rodada da melhor de 5. E surpreenda-se, o Maccabi Tel Aviv venceu por 83-81 a equipa do Cajalaboral. O Panathinaikos por 75-71 o Barcelona. O Valencia 79-75 ao Real Madrid. E o Montepaschi Siena 82 contra os 65 pontos do Olympiacos. Neste momento está tudo empatado e algumas das equipas que venceram na primeira volta estão inclusive em desvantagem pontual na segunda. A terceira rodada vai realizar-se na próxima terça-feira e há expectativas de sobra para ver o que vai acontecer neste terceiro jogo, que será, de certa forma, o primeiro dos dois desempates que à partida irá haver, isto se este equilíbrio se continuar a registar. Uma coisa é certa, na próxima terça-feira haverá 4 equipas com 2 vitórias e outras 4 com 1. Jupp Heynckes é o treinador do Bayern de Munique para a época 2011-2012. A notícia é avançada pelo próprio clube, que afirma já ter encontrado um substituto para Louis van Gaal, que deixará o clube no final desta temporada. O treinador holandês será então sucedido por Jupp Heynckes, um treinador que conhece bem os cantos à casa, já que em 87-88... na West Germany, treinou a equipa do Bayern de Munique, na altura em terceiro lugar. Já com a Alemanha reunificada, o treinador voltou a reencontrar os bávaros 20 anos depois, treinou-os em 2008-2009, conquistando um segundo lugar e uma presença na Liga dos Campeões. Agora volta a assumir os comandos desta equipa e o Jupp Heynckes também já passou pelo Sport Lisboa e Benfica, a única equipa portuguesa que treinou na sua história. Foi no ano de 99-2000, mas teve uma presença discreta. Na Alemanha, e o Jupp Heynckes foi muito mais bem sucedido, com os bávaros a ficarem sempre no pódio, quando o Jupp Heynckes estava no comando técnico. Luís Van Gaal, recordemos que já havia anunciado, algum tempo atrás, que no final desta temporada iria deixar o Bayern de Munique. E realizou-se hoje a sétima e última super especial de abertura da prova do Rally de Portugal. O vencedor, que está agora no pódio, dá pelo nome de Jari Matti Latvala. É da Finlândia e há 2 anos atrás, precisamente no percurso de hoje, capotou o seu automóvel 17 vezes. Mas felizmente saiu ileso. Hoje, vingou-se. Matti Latvala concluiu os 21,31 km da prova no seu Ford Fiesta em apenas 13 minutos, 27 segundos e 1 décimo. Mikko Hirvonen ficou em segundo lugar, concluindo o mesmo percurso, 21 km e 31, em 13 minutos, 33 segundos e 5 décimos, mais 6 segundos e 4 décimos do que o seu compatriota e também colega de equipa, já que ambos conduzem um Ford Fiesta. A conduzir em Citroën, Sébastien Loeb e Sébastien Ogier ficaram em quarto nesta primeira etapa do Rally de Portugal. Armindo Araújo, no seu Mini Cooper, acabou a prova, ou melhor, a primeira etapa, num excelente sétimo lugar. Quer o português, quer o Mini Cooper, estreiam-se neste Rally de Portugal. Digamos, uma estreia muito positiva, quer para o piloto, quer para a equipa. Bernardo Sousa subiu a posição e é agora décimo, depois de ter também conseguido uma boa posição nesta primeira etapa do Rally de Portugal. Amanhã, os motores vão voltar a aquecer para mais uma etapa deste Rally de Portugal. Antenoeb, desporto. E Portugal venceu a República da Irlanda nos sub-21 em futebol. O jogo é contar para o Europeu 2013, que terá início em setembro desse ano. A seleção portuguesa teve um jogo sem história, com muito pouca inspiração, perante uma República da Irlanda demasiado passiva. Foram cerca de 3 mil os adeptos que encheram o Municipal de Águeda, mas não viram lá muito bom futebol. Aproveitou-se para se comentar um pouco de tudo numa tarde com muito sol em Águeda. Ainda assim, Portugal lá chegou à vitória. O primeiro golo surgiu ao 75º minuto, por intermédio de alguém que nestes últimos dias tem sido muito mediático, Abel Camará, o tal guineense português que foi convocado pelos dois treinadores, Rui Jorge e Norton de Matos. Mas parece que foi mesmo para Portugal que jogou. Ora, Abel Camará marcaria ainda o segundo golo, já mesmo sobre os 90 minutos, dando assim o triunfo por 2-0 à seleção portuguesa. Portugal irá continuar esta caminhada para o Europeu 2013. Uma vitória que, apesar de não ter tido muita história, soube sempre bem. Faltam menos de 24 horas para a abertura das urnas na sede do Sporting Clube de Portugal. No Alvalade 21, as urnas abrir-se-ão a partir das 10 da manhã, amanhã, no dia 26, para a votação para o novo presidente do Clube Leonino. São 5 os candidatos, já que ontem falados: Abrantes Mendes, Agostinho Lopes, Dias Ferreira, Bruno Carvalho e Pedro Baltazar. São os 5 concorrentes apenas a um lugar. Ora, as urnas abrem amanhã, desta manhã, como disse, e aqui na Rádio Antena Web vai poder ter uma informação atualizada do que vai acontecer, melhor, do resultado final, assim que as urnas se fechem, assim que o resultado começa a ser divulgado. Nós aqui na Antena Web traremos um especial Desporto Antena para o manter informado do que irá acontecer. Ou seja que amanhã ficaremos a saber quem será o novo líder dos destinos do mítico Sporting Clube de Portugal. Habitualmente trazemos-lhe histórias no Desporto Antena às sextas-feiras. Mas nas próximas edições será diferente. Vamos trazer-lhe histórias, sim, mas cantadas. Hinos. Toda a gente os conhece. Uns são mais pomposos do que outros. Uns são mais abrilhantados. Outros mais simples. Uns mais elaborados. Outros mais populares. Mas todos eles são hinos. E o hino, como o próprio nome indica, caracteriza um país ou um clube de futebol, por exemplo. Ora, hoje e durante algumas sextas-feiras vamos conhecer alguns dos hinos dos clubes que militam nos dois escalões principais do nosso futebol. Escusado será dizer que aqui não passaremos hino do Benfica, Porto ou Sporting. Já são hinos que, digamos, dispensam apresentações. E se o objetivo é descobrir, então é isso mesmo que vamos fazer. Descobrir. O hino que vamos ouvir esta noite foi cantado para o Sporting Clube Beira-Mar. Ora, a equipa aveirense, que milita atualmente na primeira divisão, e parece mesmo que vai ficar neste escalão, pelo menos por mais um ano. É um hino sentido, um hino popular, uma música muito sentida, interpretada por uma bonita voz feminina. Infelizmente, não temos, nem conseguimos até agora perceber ou descobrir qual a intérprete que traz esta bonita voz até junto de nós. Escutemos então o Hino do Beira-Mar. E com esta me despeço. Uma boa noite e segunda-feira cá nos encontramos. E claro está, a informação especial amanhã sobre a presidência do Sporting Clube de Portugal. Bom fim de semana.